Espera um momento, Senhor. Eu clamo em Ti. Há razões, eu sei que é verdade. Teus olhos sobre os justos, um abrigo. Na dor Tua mão traz segurança e liberdade. Grande é o Senhor, não há quem Te iguale. Teu amor nos ergue em meio à aflição. Em Ti encontramos paz e consolo. Nosso coração se rende em adoração. Estamos presos em grilhões de dor. Tua voz nos chama a nos converter. Revela a obra que em nós faz amor e nos ensina a viver e a crer. Grande é o Senhor. E consolo, nosso coração se rende em adoração. Oh Senhor, em Tua força eu confio. Mesmo na noite, Tu és meu abrigo. Teus planos são grandes, não posso entender. Teu caminho é luz, eu vou me render. Grande é o Senhor, não há quem Te iguale. Teu amor nos ergue em meio à aflição. Em Ti paz e consolo, nosso coração se rende em adoração. Eis que Deus é grande, não posso duvidar. Em cada lágrima, Tua graça vai brilhar, ó Senhor. Meu coração é Teu. Grande é o Senhor, em Ti eu confio, meu Deus.